A luta do PSOL é a luta de todos os pernambucanos e pernambucanas. De quem trabalha, de quem estuda, de quem é negro ou negra. De todas as mulheres. Quem vive na capital ou no interior, o PSOL está aí, do seu lado, por mais direitos e justiça social. Fazemos oposição e cobramos ações do atual governo de Pernambuco para garantir mais conquistas para essas lutas. Tem homem feio aí? jogue meus beijos, não se afobe, venha devagar. E amanhã eu prometo, eu vou voltar. Boa noite, meu amor. Amenas, e diz que eu sou o bem da tua vida. Vem, mente pra mim, mas diz coisas bonitas. Fala de tudo aquilo em que acreditas. Me faz sonhar ouvindo a tua voz. Ver comigo as horas mais serenas, fazer poesia ou coisas obscenas, pra me beijar ou me agredir, estou aqui. Vem, porque a saudade amarga em minha boca, na solidão da cama, ânsia louca. Desespera e eu não posso dormir. Vem e apaga do meu rosto que mereço. Arranca as etiquetas, rasga o preço. Mas vem por Deus pra me fazer feliz. Solidão da cama, ânsia louca, me desespera e eu não posso dormir. Vem

assim, perdido de amor. A querança é se levar, senão eu morro de angústia ao pensar que cedo ainda eu ficarei sem ti. Oito e vinte e oito. Eu vou comprar na feira uma cascavel, encher os dedos de ané e aprender a dançar rock. Eu vou borrar os olhos todos de carvão, amossegar um caminhão e vou bater em Nova York. Chegando lá, compro uma roupa de cetim, dessas que rebrilha assim, que nem galinha pedrez. No fim do ano, volto nas grana montado, sinobia frescalhado, machucando no inglês. It is not mole, não, don't you have concern. It is not mole, não, don't you have concern. It is not mole, não. Com estacionamento no lugar desse jumento que me fez passar vexame. Pra esquecer a minha vida de miséria, vou passar as minhas férias lá na praia de Miami. Com uma galega de 2 metros de altura, daquelas que tira coco sem precisar de vara. O punk rock tá me oferecendo a chance, mas antes que ele se canse, eu vou é metendo a cara. It is not mole, não, don't you have concern. It is not mole, não, don't be heavy concern. It is not mole, não, don't be heavy concern. E quando eu for me apresentar na discoteca, vou mostrar pra esse moleque que o matuto é que é o bom. Eu que tentei aqui na terra tantos anos, agora o americano é quem vai curtir meu som. Depois que a gente vai-se embora pro estrangeiro, que se amonta no dinheiro, o negócio é chalerar. Eu só volto à terra pra curtir minhas estafas, que nem diz Frank Sinatra, não vou dar colher de chá. It is not mole, não, don't have condição. It is not mole, não, don't have condição. Espero que a natureza faça você mudar de opinião.

dar um cheiro no teu cangote. Por favor, vem me ouvir. Esta música eu canto pra ti. Já está aqui a melodia do amor que nasceu quando te vi. Romântico que ainda tem alguma ilusão e sonha. Vivo neste mundo trágico, porém meu céu é sempre de um azul brilhante. Vem, vamos andar entre as nuvens. Vem, eu te darei felicidade. Amor e paz. Bendigo o último romântico que morrendo, e eu que não me apresso nunca,

precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. Esta é a Super Rádio Clube AM 9:15. Oh, baby, não me deixes tão sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Oh, baby, não me deixes sozinho. Se eu não te ver mais do meu lado, oh, baby, vou ficar desesperado. Eu não quero nem pensar que já tentaste um dia me deixar. Não suporto a emoção que sinto dentro do meu coração. Yeah.

Quem é de fato bom pernambucano? Espera um ano e se mete na brincadeira. Esquece tudo quando cai no frevo. E no melhor da festa chega a quarta-feira. Esquece tudo quando cai no frevo. E no melhor da festa chega a quarta-feira. Fazer chorar quando o dia amanhece, obriga o frevo a acabar. Oh, quarta-feira ingrata chega.